Maria saiu para ver seu filho na cruz agora morrer. Foi numa linda manhã que Marta partiu de Jerusalém. Dois anjos na tumba encontrou, trazendo-lhe as novas que Deus enviou. Ressuscitou. Linda.